aqui na 10, na beira da Tamanga Maior. Minha família, quando ficou sabendo que eu tinha desencarnado, simplesmente me jogaram nesse terrenador abandonado que vocês falam, não é? Sim. Pra que eu apodrecesse e os animais comessem minha carne. Uhum. Porém, só que não tinha mais nada, só tinha o osso. Uhum. A falange, o chefe da falange, Jancho Caveira, veio me fazer, me dar um caminho pra que eu fosse seguir. Que nesse caminho eu tinha que aprender a trabalhar e a ajudar o próximo, pra que fosse uma forma de eu pagar tudo que eu fiz de errado no plano. Uhum. Que eu estava e eu aceitei. E hoje estou aqui. O maior problema e erro do ser humano é querer colher aquilo que não plantou. Eita, seu caveira. É um grande prazer ter um menor de idade aqui no terreiro, como tem na igreja católica, como tem na igreja evangélica, seus pais levam seus filhos, cuidar da sua fé. Nós temos aqui um filho que é de todos nós, porque é importante para que as pessoas saibam que o terreiro não afunda. Ele conheceu drogas, ele conheceu bebida, ele conheceu roubo, ele conheceu muita coisa desse mundo. Ele só não conhecia a fé, a que ele era destinado. E dentro da Umbanda ele conhecia. Mas as entidades vão colocando a gente onde a gente deve estar, e hoje eu estou aqui, na tua EG. Eu estava estudando, fazendo trabalho de colégio. Aí eu fui pesquisar na internet sobre religiões, que era o trabalho em si, e conheci, fui, decidi estudar sobre a Umbanda. É, pelos outros falarem muito mal sobre a Umbanda, eu decidi saber por que falavam tão mal. É. E acabei me apaixonando por ela. Uhum. Laroê, Laroê Exu. Exu. Se uma pessoa fala tão mal assim da outra, a ponto de cegar e não ver os seus próprios erros, o espírito vai achar uma forma de mostrar esse erro pra carne. E a forma de mostrar e jogando pra fora é acusando os outros. Da bananeira, chucaveira e caveira, afirma por na folha da bananeira. Pense e repense antes de fazer qualquer coisa, seja ela boa ou má. Isso. Por que o senhor diz? Porque pensando, pessoas... porque pensando e repensando, mas você vai querer. Vai se conhecer, você vai pensar demais, você vai começar a perceber a tua alma, vai reconhecer o jeito que seu cérebro pensa. Então, vai se sabendo o jeito que o cérebro pensa. Você vai conseguir ouvir o lado bom ou o lado ruim, se conhecendo. Você vai conhecer o teu lado bom ou o teu lado ruim, mas você vai repensar no que voz você já fez e deu errado, então não vai seguir o lado ruim. E vai pensar de novo, pensar e repensar. E vai pensar de novo, assim eu virar o lado bom. Como? Se conhecendo. Se conhecendo? Isso. Como a gente faz para ter perseverança, sendo que a realidade mostra uma dificuldade que parece ser superior às nossas forças? Tendo fé, sabendo que praticando bem, o ex-missê vai receber o bem. Então a fé, se você ter fé, você vai acreditar que mesmo alguém te tratando mal e você tratando a outra pessoa bem, o ex-missê tá fazendo a tua parte. Então o ex-missê vai ser reconhecida da forma certa. matar o merengue. Aham, entendi. Claro, claro. Como que a gente, às vezes, tão falhos que somos, podemos dar uma palavra de ajuda, de apoio para outra pessoa, se a gente nem fez na nossa própria vida o certo? Então não faz. Faz-me ser, só pode dar de exemplo pro outro. Se você for exemplo, mas você só serve de exemplo se você for exemplo naquilo. Não adianta mas você dar um conselho pro próximo fazer certo se mas você faz errado. Claro. O senhor acredita que às vezes perante uma situação o vitimismo, ocultar nossa participação na maldade vai tornando a gente mais forte porque ninguém viu? Como assim, moço? Vamos dizer, às vezes a pessoa faz uma maldade porque ninguém viu, ela acha que ela está se tornando mais forte. Uma coisa eu lhe digo. Nada passa sem ser visto. Cada passo que o ser humano vai dar, cada pensamento e chuta por trás, lendo seus pensamentos. E vendo se é certo ou não. Se Exu tá ali, mas ele não vai influenciar. Exu tá vendo que tá errado, ele já vai se preparando pra dar o castigo. Se ele tá vendo que vai daqui, é o pensamento certo, ele já vai preparando um caminho lindo e aberto. Nada passa despercebido e tudo tem resposta. Tudo, desde um pensamento. Até. Porque pensar ainda não partiu para a lei do livre-arbítrio. Pensar, mas você só vai pensar, o que vai causar a ação e a reação é o ato. É o ato, claro. Porque pensar, mas você tem o direito de pensar e repensar. Sim. Porque mas você pensando uma coisa ruim ainda dá tempo de repensar e lembrar da parte boa, não fazer coisa ruim. Então Exu tem sempre esperança. Ele mesmo estando ali, lendo seu pensamento ruim, ele tem esperança que no fundo, o Vaz-me-se vai buscar o seu interior e vai ver que o errado não leva a nada, que a negatividade não leva a nada. Então o Exu espera o ato, porque ele tem esperança que no pensamento a pessoa vai mudar e não vai fazer o ato negativo. Agora, se fizer, tá feito. Foi colocado pra fora da alma, jogado nas forças do universo. Ixi. Aí Exu tem que cobrar, senão eu vou estar recusando o meu trabalho. Entendi. O senhor tá dizendo assim, Exu espera o ato, a ação acontecer. Isso. E até lá, vocês ficam observando e estudando. Daí uma vez que aconteceu, o senhor disse que colocou no universo, e aí Exu tem que fazer o seu trabalho, porque é por isso que é Exu. Sim. Uma ação negativa colocada no universo, ela vai ter uma reação em alguém. Então o Exu tem que agir. Por mais que ele não possa tirar completamente, porque é mentira de quem fala que Exu é fodão. E Exu tira tudo que vier pra pessoa. Tira o que merece. O que não merece fica. E ainda a gente usou a pessoa que fez o mal a nosso favor. Porque às vezes a pessoa precisava receber essa ação negativa. O Exu tem que retirar um tanto para fazer o seu trabalho. Tem que retirar. Isso. Ô, seu Exu Caveira, qual que é o poder da mente humana? Muito grande. A imaginação levou os maiores profetas, os maiores gênios da humanidade a fazer o que nós reconhecemos como coisa boa, como vocês falam nesse plano. Levou benfeitoria. Isso, uma benfeitoria. Claro. Então, é só desenvolver que todos podem ser o gênio da humanidade. Todos podem ser o gênio da humanidade, é só desenvolver? Sim. A mente tá ali pra isso. Quantas pessoas vindo com problemas psíquicos conseguiram desenvolver e se tornarem mentes normais? Por que uma mente normal não pode desenvolver e se tornar uma mente esplendorosa? Uma mente forte. É, realmente. O que o senhor acha que as pessoas mais buscam nas religiões que não conseguem encontrar dentro de si próprio? As pessoas não buscam na religião, pelo menos quando no começo, o que não consegue achar dentro de si próprio. Elas buscam aquilo que elas não têm no plano carnal delas. Porque desde um católico ele faz, bota um pedaço de barro de ponta cabeça pra conseguir o que quer, um marido, sim, um pé de calça. Então eles buscam aquilo que eles querem pra si e não aquilo que ele realmente necessita. O certo seria ir buscar e sempre ir buscando e se perguntando, pedindo simplesmente o que necessita nessa evolução. Que nada vem de graça. Claro. Pro senhor, como o senhor definiria Deus? Uma energia do universo. Cada orixá é um raio, uma faísca de Deus. Todos é um só. Eu falaria que naquela explosão chamada Big Bang, simplesmente destruiu e explodiu o Deus maior, que voou faísca dele pra tudo quanto é lado. Então, unindo cada raio, que é um orixá, cada raio de luz, que cada raio tem a sua cor, forma os orixás que formam um Deus só, nossos Ayobatalá, Deus, Javé, Jesus Cristo, Maomé. Que pra uns, Maomé também pode ser como um Deus. E pra outros pode ser um absurdo chamar ele de Deus. Então a mente será mesmo religião ou será a forma que o seu cérebro achou pra passar a mensagem que foi colocada dentro de si muito antes de vocês reencarnarem? Só antes da gente reencarnar, o que acontece com o espírito? Existe uma programação? Existe um estudo, uma preparação? Como funciona? Sim. Mas você vai ter de exemplo, porque vai me ser desencarnando, mas você vai fazer o lembrador da sua vida terrena. Então vai me ser, sabe, toda a evolução que você tem que ter pra chegar num grau de evolução boa. Então, mas você vai ver o que faltou na tua última passagem pela Terra e vai programar isso que faltou pra essa, pra próxima reencarnação. E vai programando do jeito que tem que ser. Pra isso é escolhido guia, mentor, que possa lhe ajudar, porque quando o VSC vem pra cá, o VSC passa por um véu de esquecimento. Então o VSC não vai lembrar o que programou, mas a sua alma lembra. Então precisa de guia, de mentor, pra estar sempre te lembrando, vamos dizer assim. Então, o que o VSC programou e tem que vir fazer. Então qual que é o propósito da encarnação? Evoluir. Buscar evolução e aprender. E o que acontece quando a gente morre? Mas você acha a verdade e fica em paz. Acha não, porque mas você não pode achar uma coisa que já é sua. Mas você simplesmente relembra o que é a verdade, o que é ficar em paz e o que é ser humilde, caridoso e ter amor. Porque enquanto o VSC tá pagando, quando desencarnou, recentemente, enquanto o VSC tá pagando o que você fez na Terra, as lembranças de antes de você encarnar vai voltando por esse véu, porque você já quebrou, já cortou esse véu do esquecimento. Então o VSC vai lembrando. É o chamado déjà vu que o ser humano fala. Simplesmente a tua alma tentando te lembrar o que é o correto e o que é bom. Muitas vezes lembrando que você já passou por aquela mesma situação e fez errado. Então, você me recebendo essa alerta, esse aviso, que é o déjà vu, mas você vai pensar, bom, então eu já passei por isso, se eu tô aqui de novo é porque eu errei antes, agora eu tenho que fazer certo. Nossa. Então é só repensar, pensar e fazer certo. O déjà vu seria, então, um aviso do universo, relembrando a alma. Um aviso do seu espírito. Seria, então? É uma lembrança, mas... Se você teve muito tempo atrás, em outra vida, nesse mesmo momento, e te marcou porque você fez errado e você ficou se perguntando o que eu fiz de errado, é só um aviso vindo do teu espírito, uma lembrança que você já passou por isso e não pode fazer errado de novo. Porque que bosta seria se o ser humano vivesse com as vontades terrenas, se eles vivessem carnalmente sem o espírito pra lembrar, pra lhe guiá-lo. Porque isso aqui é uma roupa que o espírito usou pra vir nessa terra. Só que o ser humano esquece disso. Muitas vezes, por ser hipócrita, não conhece. Muitas pessoas podem me julgar usar muita palavra hipócrita. Mas fazendo estudador, virá que a palavra hipócrita não é nenhum xingamento, sim um sinônimo daqueles que falam sem conhecer, daqueles que não têm o conhecimento. Como a gente se torna pessoa... Como nós nos tornamos pessoas mais... amorosas perante o próximo? Praticando o bem. Pois você, supondo, sempre praticou mal na sua vida. Aí uma luz, um sopro no seu ouvido decide, faz com que você decida praticar o bem. Então você já testou o mal. Você sabe a consequência que o mal tem. Já. Você vai testar o bem. E testando o bem, você vai ver que o bem funciona. Que o bem dá certo pra sua espiritualidade, pra sua reencarnação. E vai ficar sempre praticando bem. Ser humano vem pra fazer o que é bom pra si, mas tem que fazer o que é bom pra alma também, não só o que é bom naquele momento. É bom festar, é bom poder ser livre, poder enxergar, poder ouvir, poder falar, mas é bom também ouvir sua alma, deixar com que sua alma fale, pra que sua alma acerta o que tem que acertar nesse plano. Como eu disse, a gente logo vai pra casa. É só um momento. Seu Exu, quando a pessoa tá nessa vida e ela reconhece estar no erro, e ela diz, mas eu tenho me drogado, já tô no caminho errado das drogas, mas eu quero superar e não consigo. Que conselho o senhor dá? Bom, é porque a pessoa então ela não viu que ainda é tão errado. Ela só vai ver que é tão errado. Quando ela vê que tá tão errado, ela vai, não vai mais se perguntar, eu não consigo, eu não posso. Simplesmente ela vai largar. Então, não tá no ponto certo ainda quando a pessoa tá falando isso. Só vai estar no ponto certo quando a pessoa estiver pensando, bom, eu realmente tenho que parar. Eu realmente tenho que largar isso. Porque é uma incógnita. O ser humano falar uma coisa e fazer outra. E isso é mais uma prova que espírito existe. Porque o espírito fala uma coisa e o corpo fala outra. O corpo fala que você tem que aproveitar a vida, porque é muito bom enquanto você está efeito das ervas. Fazem mal pra carne. Muito bom o efeito. Porque eu já, em vida terrena, passei por essa experiência. Eu sei que é muito bom. Mas tá aí a prova que o espírito tá falando que você deve largar e o corpo não. Porque se não fosse assim, por que que dentro de um corpo teria dois pensamentos distintos? Um que sabe que deve largar e o outro que não. É. Então isso é uma prova que o espírito existe. E é uma prova que se existem dois pensamentos e eles são divergentes e existe um que é bom, tem prova que um que é ruim. Sim, incógnito. Entende? Então, basicamente, se a pessoa continua fazendo aquilo que ela diz estar destruindo a sua saúde, o seu equilíbrio emocional, espiritual, e que ela precisa parar, que ela não chegou no ponto ainda de realmente reconhecer que aquilo ali é ruim. Sim. É porque essas ervas amaldiçoadas e abençoadas também. Sim. São erradas, é uma prova que essas ervas são erradas. Eu falo erva porque a maioria das drogas nesse plano é feito de erva. E eu posso falar porque erva é um instrumento do orixá do meu aparelho. Então eu tive esse aprendizado no meu plano. Pra trabalhar com um orixá que trabalha com erva, tem que aprender sobre erva, não é? Sim. Então eu aprendi não só sobre as ervas boas, assim como as ervas ruins. Uhum. E essas ervas é mais forte do que a alma. Então, aí cai a gente decidir me ajudar. Porque um sopro, o demônio, vamos falar assim, os egos, os quiumbas, não podem, não tem o direito de matar um ser humano. Mas um simples sopro no ouvido basta para que essa pessoa se suicide. Ah. E depois que se suicidar, Exu não pode buscar, não pode passar a mão na cabeça. Que quem se suicida está errado. Um dos maiores pecados que existe. Uhum. Porque eu não posso falar o nome do livro sagrado, porque senão as pessoas que vão me assistir vão entrar em uma contrajetória. Um pensamento errado sobre a entidade que está aqui agora. Uhum. Mas perante o livro sagrado, que todo mundo conhece, e sete pecados capitais é ruim, muito ruim. Sim. Mas é só a gente repensar um pouquinho e largar a mão de ir pelo pensamento do próximo e repensar que os sete pecados capitais talvez não seja tão ruim assim. Porque a gula é só uma necessidade que o corpo tem de comer para se manter vivo. Uhum. A vaidade é manter sempre a carne bonita, elegante. Porque se você tiver num astral bonito, numa aparência boa, o você vai trazer energias boas para você dentro de si. Por que que mendigo tem essa fama que todo mundo olha para mendigo e vê ele de uma forma diferente? Porque se veste de uma maneira má. Que ninguém olha pra dentro dele e sabe se ele tem conhecimento, se não tem, ele só vê pela aparência. Uhum. E certo pecado não é tão assim, porque a obsessão pode causar, pode levar você a conquistar aquilo que você nunca conquistaria sem ela. Sim. Então os pecados nem sempre são tão ruins assim. É que nem droga, nem sempre é tão ruim. Um tanto pode ser remédio, um tanto pode ser... Vício. Não, pode ser suicídio. Tanto pode ser remédio, tanto pode ser suicídio. Que é a mesma coisa. Entendi. Que é um vício. Claro. E é a mesma coisa de sete pecados capitais. Um tanto pode lhe agregar energias boas. Uhum. E se passar demais, assim como as drogas, pode lhe trazer coisas ruins. Claro, claro. Então, como os pais devem lidar com os filhos ou familiares perdidos na droga? Eu achava bom, na minha, no meu ver, junto com o meu aparelho que está aí agora, nunca eu precisei apagar meu aparelho. Até porque eu dou o vício dele para que ele não fique inquieto. E não me incomode no meu trabalho. No meu ver, buscar manicômio, internato, não é o melhor procedimento. Uhum. O melhor procedimento uhum. é ir diretamente no espírito no espírito, para ir diretamente no espírito, não, não precisa simplesmente só em religiões espíritas. Uhum. Qualquer religião que, se vós me se identifique com o seu eu, com o seu espírito, católico, evangélico, umbandista, quimbandista, qualquer forma que essa pessoa for ser, vai melhorar e vai tirar ela disso. E o espírito dela vai falar para ela que tá fazendo ruim. Que tá fazendo muito ruim pra ela. O espírito dela ser, o senhor quer dizer, o mentor às vezes se comunica através da mediunidade de outra pessoa, instruindo a gente o caminho. Isso, porque esse é um vício do espírito e não da carne. Uhum. A carne é uma roupa. O que é morto, uhum, roupa é morta. Uhum. O que é morta não pode pinar, não pode influenciar. Uhum. Já o cérebro é vivo. Uhum. Porque o perispírito comanda o cérebro. O espírito simplesmente movimenta a carne, a roupa. Então não pode ser um vício da roupa. A roupa não pode ter vício. Não pode, claro. Então esse é um vício do espírito. Então tem que ir diretamente no espírito. Não na carne. Do que adianta fazer o furador, o remediador na carne, se o espírito tá viciado? Então o senhor tá ensinando que para resolver a causa, para resolver o efeito de qualquer coisa, tem que buscar na causa, na origem. Isso, tem que... A solução do problema, mas você tem que gerar um problema. Na origem? Sim. Claro. E tudo... O senhor ensina, então, por acaso, que a origem de tudo que ocorre aqui na matéria é o mundo espiritual, o espírito? Como, moço? O senhor ensina que as coisas que acontecem na matéria têm início antes no mundo espiritual? Tem. Uhum. Depende. Ela é dada no plano espiritual de uma forma, uhum, do jeito que tem que ser. Mas como eu falei, o cérebro é vivo. Uhum. Então ele pode modificar. Pode. Do jeito que foi dado, que foi mandado para o espírito realizar. Seu Caveira, graças a Deus. Seu Caveira, tem algum... tem alguma pergunta que eu não fiz? Algum assunto que o senhor gostaria de tratar? Que eu não trouxe à tona? Gostaria de falar um pouco? O pataco. Isso, dinheiro. Esse eu quero fazer a relação. Porque se isso aqui é uma roupa, carne, se aqui não é nossa casa, se a gente vai embora daqui a um tempo para nossa verdadeira casa, por que deixar um material da terra atrapalhar a nossa evolução, que é o que mais tem ocorrido nos séculos de hoje? Esse material, que é o pataco, tá atrapalhando na evolução, na encarnação, no amor das pessoas. Porque ele é vício também, é muito vicioso. É vício, as pessoas se viciam pelo pataco. Quanto mais tem, mais quer. Uhum. Já se perguntou por que reencarnações de crianças, de espíritos, pessoas, mulheres que engravidam, vêm mais em culturas pobres? Não porque eles não têm o que fazer. Eles só tem que fazer o sexo. Mas sim porque eles não conhecem o ódio, a raiva que o pataco traz. Então ali é dado, é usado aquela mãe, aquele pai para fazer a reencarnação de muitos e muitos filhos. Porque vai nascer uma cultura boa dali, uma cultura humilde. Não vai nascer uma cultura corrompida pelo pataco. Nossa. Então, seu Caveira, qual a importância do dinheiro? Mostrar que o materialismo não é o mais importante. Só que as pessoas, quando não tem ele, não percebem. Foi o que eu falei, é um vício. Quando não tem ele, fica louco. Assim como não tem, quando pessoas não têm o cigarrador pra pitar, ficam doidos atrás. É a mesma coisa, o dinheiro. É uma prova do que ele vicia. Pessoas, quando não tem, tem que correr atrás dele. Só que isso já foi corrompido. Pra mudar, vai durar reencarnações, séculos e séculos. Porque O público, a sociedade, ele faz. Te obriga a ter isso. A ter o patamar. Condiciona, né? Sim. Uhum. Te obriga a ter você. Você tem que ter, senão você não vive. Sim. Porque sem ele daria pra... Porque Deus deu toda a inteligência pro ser humano criar o que criou. Desde a água, Deus criou. Supondo, o alimento, Deus criou. Se ele criou pro ser humano, por que que o ser humano tem que pagar pelo que já é dele? O que que o ser humano vai ter que pagar pelo que já é dele? Isso se chama democracia completa. Porque democracia certa seria direito de cada um expor o seu pensamento. Sim. E juntando esses pensamentos, fazer a democracia. E não um falar por todos, um falar por multidões. Que democracia eu não falo só dos governantes, do governo, do mundo de hoje em dia. Qualquer lugar que mais me sirva, tem muita democracia. Dentro da igreja, o pastor é o democrata. Ele comanda o público e o povo. E não dá o direito do seu povo falar o que pensa. Agregar. Dentro de um centro de Umbanda, o Pai de Santo é o democrata. Ele lida com o seu povo. Já aconteceu em muitos casos que o Pai de Santo fala uma coisa, o Espírito fala outra, o Guia, o Exu fala outra. Sim, sim. Porque o Pai de Santo está sendo democrata, ele está sendo errado. Uhum. E não está dando abertura para novos conhecimentos dos seus filhos de santo. Entendi. Ou seja, se tivéssemos uma cultura de incentivo à reciprocidade, à ajuda mútua, então a gente não deixaria o poder na mão de alguns e todo mundo seria beneficiado com isso. Como? Se a gente tivesse uma cultura de ajuda mútua e agregasse, não tivesse só um que mandasse, só um que falasse, e aí a gente podia se ajudar daí. Sim. Se tivesse o que foi criado no nosso plano, que é a democracia, se realmente existisse a democracia, seria muito melhor. Que todos, ia ter espaço para todos viver em harmonia e paz. Entendi. Não para um só. Liderar o que os outros têm que ter ou não, e esse ficar em harmonia. Todos ficariam em harmonia. Sim. Tem um exemplo do que o senhor diz, onde estão construindo tecnologias com a ajuda de pessoas do mundo inteiro dando a sua opinião sobre aquilo, e aí essa fonte está recebendo tudo, desenvolvendo conforme a ajuda de muitos. Sim. É disso que o senhor está falando, né? Isso. Claro, claro. Então tem como a gente sair desse sistema se a gente praticar o amor ao próximo. Sim. Se buscasse conhecer mais. Era essa a mensagem que você queria passar a respeito do dinheiro? Isso. Que a mensagem que eu queria passar, muita gente vai se... Como que eu posso falar? Vai se espelhar. É porque pagar por uma coisa que já é sua. Realmente. É, isso ficou bem claro. Já é seu? Sim. Claro. Tá certo, seu Exu. Tá se aproximando aqui do fim. Quais são as três coisas que o senhor mais gosta de ver num ser humano que tá se espiritualizando, tá buscando se melhorar, tá querendo servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo? Como assim mesmo? Três coisas que o senhor mais gosta de ver. Um ser humano que está nesse estado de espírito, nesse momento, vai ouvir o senhor. A ajuda ao próximo. A fé e a busca de evolução. Qual foi o primeiro? A fé é o segundo, a busca de evolução. O amor ao próximo? Isso, ajuda ao próximo. Ajuda ao próximo. A fé. E buscar evoluir, a evolução. Buscar evoluir. Então vamos falar um pouco dessa ajuda ao próximo. Isso que o senhor mais gosta de ver. que eu falo de ajudar o próximo é o amor ao próximo. Uhum. De todos, eu contesto. Eu peço uma leme licença, amor, pros que cultua o livro sagrado. É muito bom tudo que foi escrito. Pra muitos serve, tem um grande valor. Mas pra mim, um mandamento só bastaria. Uhum. O amor ao próximo. Porque se vais me ser amar o próximo, você não vai bater no próximo. Vais me ser não vai roubar o próximo. Vais me ser não vai destruir o próximo. Então todos os testamentos que estão no livro sagrado se resume ao amar o próximo. Uhum. Independente de qual for. Claro, claro, entendi. Nossa. Entendi. Então, o primeiro das três coisas é amar ao próximo. E o que seria o contrário de ajudar o próximo? Que as pessoas às vezes falam, ah, isso daí é pouca coisa, não faz mal pra ninguém. Renegar ajuda não dá valor pras poucas coisas que a vida tem de bom. Negar ajuda. Isso. Não dá valor às pequenas coisas. Isso, que a vida tem de bom. Aham. Porque desde dar uma moedinha de pataco para um moço que necessita, pois me cê tem. É um pataco que vai fora. Mas pois me cê pela estirpe, pelo jeito da pessoa se vestir, pois me cê renega. Ah. Pela cor. Pela condição financeira, pois me se recusa de ajudar. Isso lhe vai trazer cargo espiritual muito grande, carrego de evolução muito pesado. Nossa, Sérgio, claro. Tá certo. E o segundo, o senhor falou fé. Isso. Como assim? Dá um exemplo de uma situação onde a fé existe. A oração do ser humano. Uhum. O ser humano vai orar, dobra o joelho na frente do seu mini altar, do seu altar, seja o que for, e vai orar. Só que na hora da oração ele fica repetindo três ou mais vezes o que ele quer. Isso é uma prova que ele não tem fé, porque basta pedir uma vez. Porque nós que vamos olhar a sua oração, não queremos ver quantas vezes você quer aquilo, ou uma vez basta, não precisa ficar reforçando. Então a falta de fé começa aí, porque a oração deveria ser pedida. Eu quero um empregador, pronto, não precisa mais ficar repetindo na sua oração, que eu tenho certeza que cada um que vai ver se identificou, porque pelo menos uma vez nessa vida já fez uma oração assim, de ficar repetindo várias vezes o que queria. Isso é uma falta de fé. Ah, entendi. Ou seja, quando a pessoa pede uma vez e aí ela vai e aí depois pede de novo, no lugar de esperar com expectativa que o pedido foi ouvido, então ela tira a força daquela primeira oração. Sim. É isso? Que ela fez o pedido. A gente vai olhar no seu chakra, na sua aura, se realmente está com fé. Uhum. Porque toda oração, o que faz não é você falar, pedir o que você quer, e sim a emoção que você vai transmitir naquela oração. Desde qualquer macumba que você for fazer, qualquer feitiço para dar certo, tem que ter a lei da atração. Tem que ter o pedido certo. Então você, para ter o seu pedido realizado, tem que liberar aquela emoção do seu corpo. Se vós me sei que é um emprego, você tem que retirar aquela emoção de dentro de si para a oração. Mandar a força do universo, mandar para o universo. Você quer um amor, vós me sei, vai liberar amor de dentro de vós me sei. E isso vós me seis fazem para reproduzir todas essas emoções que vós me seis queiram. Tem que, como que eu posso dizer, imaginar. Imaginação é uma coisa muito forte do ser humano. Tudo que vós me seis forem pedir, desde um emprego, se forem pedir um emprego numa oração, já vai pedindo e imaginando vós me seis fazendo trabalhador. Vós me seis já com um emprego em mãos. Porque se vós me seis ficarem, será que vai dar certo? Se ficarem, eu quero um emprego, vai liberar uma emoção que vós me seis não tem um emprego. Por isso que tá pedindo. E essa energia vai ao universo. Que vós me seis não tem um emprego. E só vai puxar pra dentro de si a falta de emprego. Mais falta. Agora tem que fazer uma oração pedindo o empregador. Uhum, imaginando. Isso. Imaginando, respirando fundo, buscando dentro de si aquela emoção pra soltar. Uhum. Pra isso que serve um arrelador, um incensador. É uma fumaça que vai me ser segurando firme. Fazendo o seu pedido, uhum, mas você vai estar passando aquela energia, aquela força pro toco de luz, uhum, ou pro incensador. E queimando, tua energia ficou. Assim como eu tô colocando nesse charutador agora. Uhum. A energia tá no charutador. Assim como ele for queimando, assim como a vela, uhum, vai saindo fumaça e vai elevando o seu pedido, aquela energia, ó, no universo. Nossa. Ou seja, o senhor está ensinando como manifestar as realidades que desejamos para a nossa vida. E se não der certo, eu não me chamo Chucaré. Mas o senhor sabe disso que o senhor acabou de falar? Os mestres lá dos outros países ensinam para eles, só que eles ensinam assim, de uma maneira diferente. Eles falam assim: o que você está pensando e o que você está sentindo e o que está se manifestando é sempre um equivalente. É isso que o senhor falou, em essência. Isso. Caramba! Vocês agirem vai causar uma reação. Se ficarem com aquela, liberar, segurando aquele velador, se vocês liberarem uma energia de preocupação, vocês só vão atrair preocupação, porque a energia vai ficar no topo de luz, ou no pitador, ou no incenso. Aquela energia de preocupação por não ter um emprego, por não ter o pé de calça, por não ter o pé de saia, por não ter um pé de borracha. Vai ter aquela preocupação, e quando queimar, e o pedido ir ao Ló e a força do universo, vai que vai vencer, que é a preocupação. E vai vencer, vai atrair o que pediu. Uhum. Nossa. Então esse segundo... Na Bíblia, uhum, é só o jeito de orar. Mas nem os que se dizem pastor, profetas, profetizantes da lei maior, ensinam a fazer oração, que é uma coisa tão simples, uhum, que o ser humano precisa saber, que não precisa de velador, não precisa de charutador, não precisa de muita coisa para fazer um trabalho de umbanda. Simplesmente só precisa saber como pedir e saber como orar, como agradecer, desde agradecer. Agradecendo, você vai pedindo e vai imaginando, mentalizando na sua cabeça que você já conseguiu. Simplesmente está agradecendo por aquilo. E quanto mais você agradece, mais o universo sabe que ali é fácil de retornar coisas boas. Seria igual fazer um pedido de a pessoa estar no estado de espírito quando pede? Sim. Daquele momento que ela vai estar na hora que realizar o pedido? Isso. Supondo. Fez lá, fez o batedor do pé de borracha. Batedor, seu trombou, sabe? Isso. Ah. Bateu o carro. Bateu. Uhum. Não faça oração pra que tenha uma condição pra tocador, pra arrumar ou pra comprar outro pé de borracha, uhum, naquele momento. Porque vai me sentir nervoso. Eu só tô dando de exemplo, pé de borracha, mas serve pra tudo. Serve pra tudo. Isso. Até mas quando insultam a gente, assim. Até pra tudo, quando for pedir. Uhum. Se não fazer oração naquela hora, porque vai me sentir com uma energia nervosa, uhum, muita preocupação. Então, se vai me fazer essa oração naquele momento, vai atrair nervosismo e preocupação. É. Por isso que muitas pessoas vão tirar esse pensamento que os outros têm, que Exu não pode falar de carro, é, de pé de borracha. É. Se antes de vir isso, vir pra esse plano, o Exu já conhecia. É, ué. Porque as pessoas falam que se Exu fala, né, moço? É. Não tá incorporado. Não tá, é. Mas o que eu vim fazer hoje aqui é passar a mensagem. Isso. Então, se fizer essa oração, fazer o pedido naquela hora, você vai atrair. Por isso que várias pessoas fazem o batedor do pé do borracha várias vezes, constantemente. Porque fez o pedido. Ai, meu Deus, me ajuda que eu consiga já arrumar. Arruma batedor. Porque fez o pedido naquela hora. pessoa tem que... Foi bom você abranger essa questão do emocional pro espírito. Uhum. Porque emoção é muito forte pro espírito. É, seu cabelo. Se uma pessoa te insulta, ela jogou pra fora, pelo menos. É. Ela te insultou, pelo menos ela tá dentro da lei. Infligiu outras leis, mas tá dentro da lei de ser verdadeiro. Jogou pra fora. Foi pro ar. Se você for merecedor desse xingamento, vai te atingir. Mas você vai ficar pensando. Porque só vai te atingir, só vai te fazer mal se realmente você merece. Se realmente você ficar insultado, é porque você merecia e sabe que é verdade o que a outra pessoa falou. Se não, não tem por que se insultar. Não tem por que ficar bravo com a outra pessoa. Se ofender. Sim. Então... Como que eu posso continuar? O emocional, assim, colocado pra fora, é importante. Sim, porque ela xingou, ela pôs pra fora, ela fez a parte dela. Uhum. Só que pessoas que xingam, daí, ouviu o xingamento, não retribui. Você que é isso, não retribui. Simplesmente quer partir pra agressividade. Ai. Inflige uma das leis, e pior, inflige a lei da terra. Que toda entidade segue a lei da terra 3 vezes melhor do que o ser humano segue. Nossa. Então, a emoção não pode ser causada naquele momento pra dentro de si. Não pode pensar, ah, ele me xingou, ele vai se dar mal. Ah, ele vai se fazer o ferrador, ele vai se ferrar. Que o Voz-me-cê não tá jogando pra ele, ele fez a parte dele de jogar pra fora. O Voz-me-cê tá com muito ódio. Então você jogou, porque como eu falei, não precisa de um trabalho gigante pra jogar energia pro universo. A mente tem poder. Sim, a mente tem poder. Assim como a emoção. Tá. Que é a mente que faz mente do coração sentir a emoção. Claro. Então, se o Voz-me-cê falar, você que vai se ferrar, ou você vai se dar mal naquela hora, você tá jogando uma energia de raiva, então só vai voltar raiva pra Voz-me-cê. O maior problema e erro do ser humano é querer colher aquilo que não plantou. Eita, seu caveira. Vai colher. Ah, porque não tô conseguindo. Trabalho, não consigo aquilo. Faço trabalho, é doido, não consigo isso. Agora eu falo de novo, tem que pensar e repensar. Repensar nos seus atos e pensar pra fazer de maneira certa. Pra que consiga atrair. Pra que você plante coisas boas e receba coisas boas. Então quando uma pessoa é insultada e aquilo não lhe serve, ela deve ignorar. Mas se lhe serve, ela deve reconhecer que ela não gostou, não é porque o outro falou, foi porque ela se acredita errada e não quer mudar. Quando a pessoa se incomoda, não é o corpo que se incomoda. Ah. É morto o corpo. Nossa. Sem o espírito, o corpo é morto, então o corpo não pensa, não é vivo. Aham. Então se incomodou, é porque seu espírito se incomodou. Então é mais um aviso. Constantemente, dia a dia da vida, da passagem de vocês aqui na Terra, vocês recebem aviso. Nem que seja por outra pessoa. Por cada emoção que o corpo de vocês vai agir perante circunstâncias, vai dar um recado. Se seu corpo se incomodou demais que vocês me chamou de mentiroso, é porque no fundo, mentira, tô profanando. Mentira, tô criando. Tá proferindo, claro. Ou seja, sempre que chega uma tentação, uma provocação na gente, ela só encontra aquilo que está em sintonia. Sim. Entende? Daí a gente emana aquilo da gente e cria mais daquilo. Eu vim para resultado da nossa conversa de hoje. Era pra gente ter feito essa conversa antes, mas eu nem preparei meu aparelho, que sabia que não ia ser a conversa. Que atrapalhos acontecem, né? Nossa. Não dá pra vir, não dá pra fazer entrevistador. Exu já tá trabalhando ali. Porque hoje seria melhor. Claro. Hoje meu aparelho, a emoção do meu aparelho estaria melhor pra trabalhar. Que coisa boa. E me deixaria em paz, não ficaria inquieto pra que eu pudesse falar. Porque tem sim. Tem. Uma entidade, ela deixa o médium passar na frente, porque ele vai ver o erro. Então eu procuro sempre vir no momento em que meu aparelho esteja no estado emocional bom, pra que ele não passe na frente. Claro. Se ele tiver com raiva, ele só vai falar coisa ruim. É. Se ele tiver bom de espírito, ele só vai deixar eu trazer a paz e a mensagem certa que eu tenho que passar. Então isso é mistificação. Isso é passar na frente da entidade ou não passar. Muitos médiuns querem fazer da sua entidade a maior que tem. Uhum. Quer que ela fale coisas exuberantes. E isso faz com que ela fale coisas simples, que para os outros vai ser motivo de sarro. Porque aquela pessoa, aquele médium estava querendo que sua entidade falasse coisas bonitas. E não respeitou o tempo. E não respeitou o que ela realmente queria falar. Então a própria entidade deixa a mensagem ruim para o médium. Entendi. As pessoas que vê, vai ver aquele médium de uma forma que vão perceber que ele está passando na frente. Uhum. Então a mensagem que eu tenho para os médiums que achavam isso, que acham e que já passaram por esse motivo de sarro: confie na sua entidade, seja livre, deixe ela passar a mensagem, por mais simples que seja. Porque o reconhecimento, como eu já falei, não vem de quem vai ver, de quem vai me assistir. É. E o que vão falar de mim e o que não vão falar. Reconhecimento vem porque eu não recusei um trabalho, então é evolução pra mim. Voz MC fez o perguntador pro meu aparelho se eu podia vir falar. É. E eu falei que sim, porque se eu falasse que não, ele ia me chamar e eu ia recusar trabalho. Uhum. Eu ia estar recusando trabalho e ia estar recusando evolução. Uhum. E Exu não pode recusar trabalho. Uhum. Como que um trabalhador incansável ia recusar um trabalho? Como que um trabalhador incansável vai recusar um trabalho, seu Caveira? Me explica isso. Graças a Deus. Então, nessa sua fala, eu percebi uma coisa. Um chamado também da sua parte, de que as pessoas, pela fé, acreditem que tudo tem o tempo certo para acontecer, e quando não tá bom, deixar para outra oportunidade que vai haver. Sim, eu não vi. Não descer, assim como o norte certo, mas o ser humano fala, descer e subir. Eu não desci nesse plano, não cheguei nesse plano, aqui, nesse momento, para simplesmente responder o que vai descer, tá me perguntando. Mas sim um fato que eu resolvi abranjar para todos que vão me assistir, que é muita gente, é muita multidão. Uhum. Veja, é o que realmente está acontecendo e vai acontecer no outro lado. Que é o pataco destruindo os seres humanos. E a falta de fé. Eu sigo. Seu Caveira, a gente fez um trabalho aqui hoje muito bonito. Eu gostaria de agradecer ao senhor primeiramente e, em segundo lugar, pedir uma mensagem final da sua pessoa para todos que estão acompanhando o nosso trabalho. Busquem aprender, evoluir e conhecer si mesmo. Que dentro de si mesmo, antes, muito antes de vós me seis reencarnarem, foi colocada uma mensagem dentro de vós me seis. Que vós me seis vieram passar nessa terra. Então busquem se conhecer mais, para que possam passar essa mensagem, para que identifiquem essa mensagem e passem com sucesso. Assim toda a reencarnação de vós me seis vai ser concluída com sucesso. Então busquem aprender cada vez mais, incansavelmente, aprender, evoluir, buscar a fé, o amor verdadeiro e a caridade eterna. E deixar de lado as coisas material, pois vocês, aparelhos, só estão aqui de passagem. Só estão visitando e logo vão pra casa. Então apreciem cada dia terreno nessa terra. Cada dia que vocês acordem, vocês apreciem. Agradeçam por mais um dia que vocês vão poder buscar aprendizado, poder buscar o verdadeiro amor e a verdadeira fé. Busquem aprender. para Exu. Mas Exu... Meu caminho é um só. Basta segui-lo. Não importa qual maneira, mas vocês vão seguir. Qual culto religioso, mas vocês vão seguir. O que importa é buscar o caminho e achá-lo. Da maneira certa. Que assim seja. E assim será. Tá certo. Laro Exu, muito obrigado, seu caveiro. Gratidão. Sim. Caveira, afirma por na folha da bananeira, Exu caveira. Caveira, afirma por na folha da bananeira. Aqui na terra, Exu caveira tá todo mundo maior. Minha família, quando ficou sabendo, eu tinha desencarnado simplesmente. Me jogaram nesses terrenador abandonado que vocês falam, não é? Sim. Pra que eu vou apodrecesse e os animais comessem minha carne. Uhum. Porém, só não tinha mais nada. Só tinha o osso. Uhum. A falange, o chefe da falange, Exu Caveira, veio me fazer, me dar um caminho pra que eu fosse seguir. Que nesse caminho eu tinha que aprender a trabalhar e a ajudar o próximo pra que fosse uma forma de eu pagar tudo que eu fiz de errado no plano. Uhum. Em que eu estava e errei. E eu aceitei. E hoje estou aqui. O problema e erro do ser humano é querer colher aquilo que não plantou. Eita, seu caveira! Thank you.